menina dos olhos verdes, menina do meio olhar. Os teus olhos têm veneno e eu quero me matar. Menina dos olhos verdes, menina do meio olhar. Os teus olhos têm veneno e eu quero me Maldito dia, quando eu te conheci, e tantas horas que por ti eu sofri. É tão difícil esquecer as marcas que no meu peito você deixou, mas a tua ausência a viver me ensinou. Menina dos olhos verdes, menina do meio olhar. Os teus olhos têm veneno e eu quero me matar. Menina dos olhos verdes, menina do meio olhar. Os teus olhos têm veneno, eu quero me matar. Você foi embora sem dizer nem mesmo adeus, e hoje chora e sente a falta dos carinhos meus. Como diz o velho refrão, hoje eu te quero muito, amanhã já não sei não. Menina dos olhos verdes, menina do